Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um doutor da lei se levantou e, querendo experimentar Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus retomou: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava passando por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante por outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas óleo e vinho. Depois, colocou em seu próprio animal e levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e entregou-os ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, pagarei o que tiveres gasto a mais. Na tua opinião, perguntou Jesus, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze tu a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas, quem assistiu, acompanhou, participou da missa de manhã, seja pela Paraná Educativa, pelas outras emissoras de TV, pela Rádio Evangelizar ou outras emissoras de rádio que transmite a missa das 8 às 9. Inclusive, quero lembrar que está disponível, se alguma emissora se interessar, das 8 às 9 da manhã, todo domingo, missa direto de Curitiba, presidida por mim, celebrada com todo o povo de Deus. Eu falava que o Evangelho de hoje começa a discutir a identidade do discípulo. Um mestre da lei, que se achava certo das coisas, sabia de cor a lei. O decoreba para ele não era problema. O amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força. Mas o problema é: quem é o próximo? Para um judeu, o próximo era outro judeu. Um pagão não precisava ter caridade nem bondade. Jesus faz ver, através da parábola do samaritano, que o próximo a gente não escolhe. A vida nos apresenta. A caridade, ela não escolhe a hora, nem classe social, nem sexo, nem preconceito. Eu quero agora lembrar de tantas pessoas que vivem ao relento, não são o nosso próximo. É cantiga de ninar, mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Como posso ter sono sossegado se no dia que passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração, meu amor eu recusei? posso ser feliz. Posso ser feliz. Se eu pobre meu irmão. Se eu pobre meu irmão. Eu fechei meu coração. Eu fechei meu coração. Meu amor eu recusei. Caridade não é só algo material. A caridade vai muito além. Quem é teu próximo? Olhe para o lado e você verá. Para mim, o vento que assobia é noturna melodia, mas o pobre meu irmão ouve o vento angustiado. Pois o vento esse malvado lhe desmancha o barracão. Como posso? Eu sou... O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus, a água, as roupas e as fotos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.